Este é o episódio número 114 do Até Tenho Amigos que São. O convidado é o Manuel Lourenço, que faz música com Primeira Dama. É a segunda vez que vem sozinho ao podcast. Ele fez um cameo no especial Cafetra em 2015 e foi quem falou mais no especial Cheetah Records. Ele acabou de lançar o segundo álbum, que é homónimo e é apresentado no dia 3, na Casa Independente. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas e o partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Estou a estranhar estar tanto vento, está mesmo a superar tipo dali, que é onde está, que é o único sítio onde este jardim apanha mesmo vento. Estás triste por ter vento? Um bocadinho. Será que isto está bem? Espera lá. Está igual, eu não mudei de sítio. Eu não mudei de sítio, portanto deve estar bem. Ok. Está mais protegido, se calhar. Sim, eu estou mais até porque o vento está, para mim, está, agora está de costas. Isto é ótimo, que eu acho que as pessoas estão a ver. Tipo, nós temos uma meia de vidro, ficamos esquecidas. Nas bolinhas. Sim, acho que as pessoas estão a achar que nós somos os maiores randoms, que temos uma meia. É uma cena nova, é uma nova trend. Estamos a. Tipo, estamos a setting trends. Porque são tipo meias pretas e tu tens. Uma t-shirt branca. E então contraste mais. Ah, são um weird, o que é que se pode fazer? As pessoas aqui já devem conhecer por ser estranho. Sim, as pessoas conhecem muito porque eu venho aqui todos os dias, não é? Pelo menos os senhores do café e os velhos conhecem-me garantidamente. E conhecem a tua música? Isso não conhecem de certeza. Podes dar um disco? Oferecer aqui ao quiosque um disco. Acho que sim. Não tocar quando apareces? Sim, eu acho que. Acho que tenho tudo para ser a nova lenda do Jardim Constantino. Eu uma vez li a seguir, se bem que a Fofa é a maior lenda do Constantino, a Fofa. É esta cadela que está aqui. Okay. Que é uma cadela da street, que vive aqui, que está sempre aqui, que é tipo, toda a gente é o dono desta cadela. Ok. E ela, pronto, é um bocado estranha, mas é fixe até. Não é muito tintas com ela. E está aqui, claramente tem doenças porque está sempre a raspar-se assim no chão. Mas é fixe. Uma vez acho que foi a GQ, fez um perfil do Rick Ross e passava uma semana com ele ou o que era. E à noite o gajo queria ir sair. E então a malta da entourage dele ligava para um clube de strip e dizia: pá, daqui a uma hora vai chegar o Rick Ross. Quando ele chegar, tentar a passar uma música dele. E eles punham. Wow. Era também numa altura em que a maior parte da música que ele fazia era muito propícia a passar num clube de strip. Portanto, provavelmente já estaria a passar mesmo sem eles pedirem, mas pronto, é isso. Mas é fixe, mano, isso é bom. E o gajo depois levava isso tipo não sei quantos milhares de dólares trocados em notas de 5 para dar. Para Make It Rain. Make It Rain, claro. Curti o teu gesto. O teu gesto foi muito explícito. Foi incrível para as pessoas que estão a ouvir. É. Pronto, podes estar que eu sou ótimo a fazer a pé para que estás a mandar notas de 5 dólares. Mas isso podia acontecer aqui no quiosque, não é? Sim. Contigo. Claro, tem tudo para acontecer. Tu ligavas antes? Eu ligava antes, eles tinham menino se calhar e depois tipo o pessoal todo, uau, grande cena. Acho que era isso que aconteceria. Acho que sim, mano, acho claro que sim. Estou a acreditar que sim. Acho que tenho tudo para correr bem. Estás a rir de uma maneira nada nervosa e nada. Pá, sei lá, mano. Há muito tempo que não conversava contigo de forma tão íntima. Há um ano. Tão íntima. Que tu já vieste a isto duas vezes. Pois é. E uma vez disseste o que é que estava a passar, ou logo foi no Interpresso, quando foi o Cafetra, quando tu ainda eras uma criança. Isso não foi assim tão há tanto tempo, mas já. Sim, fiquei tipo, cheguei e mandei um para o pessoal e só depois é que percebi que estavam a gravar um podcast. Só depois é que percebi que estavam a gravar um podcast porque não estava consciente dessa situação. Mas isso foi há 2 anos, quase. Pá, aí. Estás a dizer que não foi assim há tanto tempo? Há um bocado de tempo, já foi há bastante tempo. Vocês jovens que contam coisas que aconteceram há um ano como muito longínquas. Pois é. Vocês jovens da Chita, não estou a generalizar para todos os jovens. Mas quase todos os jovens fazem isso. Foi tipo, pá, é uma das cenas de ser jovem, é que tu parece que foi há bué tempo, não é? Não sei se te lembras. Não, não me lembro de ser jovem. Já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Pois. Então tu tens um novo disco e foi por isso que me chantageaste para vir até aqui. Claro. Como sempre, eu chantageio-te para tudo, que todos os favores que eu quero teus é à base da chantagem. Sim, tenho um disco. Uma coisa que eu gostava que mais pessoas fizessem, tipo, quando eu não tenho ninguém. Não é quando eu não tenho ninguém, é no final. Sim, é tipo, dizer, opa, olha, tenho de voltar. Sim, tenho porque ia promover o disco, eu acho sempre. É talvez o sítio onde eu me sinto mais confortável a promover cenas e a falar de cenas. Okay. Porque é contigo. E porque já somos amigos e está-se bem. E é onde os buds todos vão e onde eu já fui duas vezes. Está-se bem. É fixe, mano. Gosto. Sabes que eu digo que tens um novo disco e agora tu podes falar sobre o disco. Sim, sim. Tenho um disco novo. Como é que se chama? É um homónimo, chama-se Primeira Dama. É uma edição Chita Records. Uma edição que as pessoas podem ver. Essa tatuagem tem quanto tempo? Tem, sei lá, tem... Capaz de ter... sei lá... É uma Chita, de Chita Records, pronto. Eu estava a mostrar uma tatuagem. É o logo da editora. E tem, sei lá, tem capaz de ter um mês e meio, pá. Ok. E o que acontece quando mudarem o logo, ou se mudarem o logo? Então, fica o verdadeiro, o original. Mas não nos vejo muito a mudar de logo, sinceramente. Chega. Vejo-nos a fazer uma versão especial do mesmo. Quando vocês se odiarem todos. Vai ficar a memória de quando não nos odiavam. Ou tiras, tipo... Não regrets. Isto é assim uma cena mais próxima de um filho que eu tenho. Tipo... Essa tatuagem ou a Chita Records? Não, é Chita Records. Ok. O Johnny Depp, nos anos 90, muito famosamente, tinha uma tatuagem a dizer Winona Forever. Winona Forever. Depois ele e a Winona Ryder acabaram. Pois foi. E depois ele tirou. Como é que eu lembro-me bem disso? Ele tirou. Lembras? Claro, lembro-me muito bem. Lembro-me. Winona Ryder e o Johnny Depp acabarem. Lembro-me bem, mano. Lembro-me como se fosse. Não, não estou a gozar. Ok. Sure. Nasci em 1997, caso. Pronto, então? Não sei. Estava só a dizer. Lembro-me depois bem. Depois tornou-se um alcoólico, bate na mulher e etc. Essas coisas todas. Com quem é que ele teve a seguir? Com quem é que ele ficou a seguir? Ele andava... Quando era casado com a Vanessa Paradis, eu acho que era. Capaz. I don't know. Não, eu sou um gajo... Eu sou da geração Revival 90s, portanto eu só sei com quem é que o Johnny Depp andava nos 90s e tipo nessas... Eu era o gajo que... Mas era isso, ele andava com o Winona Ryder. Sim, sim, isso eu sei. Lá está, mas eu não sei o que é que vem a seguir. Parei aí de fazer a minha pesquisa do Wikipedia parou aí. E ele batia na... Como é que se chama a mulher dele? O que é um batia agora? Ele é um monstro, basicamente. Quem é que andava com o Drew Barrymore? Era o Fab Moretti, nos 90s. Isso já era nos Zero. Fab Moretti não era ninguém, pá. Fab Moretti é o maior patrão. Não, não era ninguém, mas já era o maior patrão. Mas nos Zero foi o maior patrão. É, Amber Heard era... Era a mulher do Johnny Depp? Acho que sim. Ok. Está a dar este clássico instantâneo, esta grande versão, esta grande canção. Tu odeias, não é? Eu não odeio, tipo, eu não gosto especialmente da canção, acho um bocado velho. E achas que ele não sabe cantar? Acho sim, isso é o que me chateia mais, porque a canção até é bonita, mas não acho nada por aí além. Mas acho que ele não canta muito bem, eu não gosto mesmo. Estamos a falar da canção ganhou a Eurovisão? Sim, sim. O Salvador Sobral. Se calhar o microfone até capta, com jeitinho lá ao fundo. Porquê que tu dizes que ele não sabe cantar? É porque ele canta assim, porque ele canta tipo como se estivesse a cantar em inglês, mas em português, tipo como a irmã, mas um bocado menos mal, a irmã é pior. Tipo, okay. A irmã é pior, tipo, é tipo aquela cena, eu não gosto mesmo desta forma de cantar, é uma colocação bem estranha, tipo. Pronto, parece-me bem da pouco natural, eu acho mesmo feio, tipo, não é de hate, é só tipo, eu não percebo, eu acho mesmo tipo como é que as pessoas acham isto fixe, tipo, eu não consigo perceber. Tipo, eu acho só feio random. Ok, mas eu não percebo a aplicação do não sabe cantar. Porque para mim saber, cantar é tipo, é um bocado aquela cena que é a escola do people todo, que é tipo, acho que o truque para cantares melhor, que era sempre a cena que o Cão me dizia e que o Samado também me dizia, que é tipo, acho que o truque para cantares melhor. Pronto, eles a mim nunca me disseram muito essas cenas, porque de facto a única cena que eu tive assim boa desde o início foi cantar mais ou menos bem, porque o resto sempre foi aquilo em que eu tive mais dificuldades, tipo, saber tocar, saber construir canções, tipo, não sabia nada. Não é? Tipo, só sabia muito mal. Tipo, ia cantar sempre foi a cena que tive mais chill. Mas é sempre, acho que o truque é tipo cantares o mais próximo daquilo que falas. E isto é bué estranho, isto não é nada a ver. Tipo, isto é bué, tipo. Isto para mim é bué estranho, tipo, não sei, é bué esquisito. É uma cena meio americanada, é tipo como se tivesses. Como se tivesses tipo. Como se eu fosse tipo um inglês ou um americano que estudou jazz e que veio, mas que vive em Portugal desde os 5 anos, então fala português bem, mas é que quando canta mete aquela cena, estás a ver? É estranho, para mim é só feio, weird, mas caga nisso, não é uma cena muito importante. Não, eu continuo a não compreender a parte do não saber cantar, aplicado a isso, porque podes dizer. Para mim, tipo, não é ok, não é não saber cantar, para mim é. O que eles fazem, ou que tu fazes, ou não sei o que, as pessoas podem dizer, não sabe cantar. E será menos ou mais legítimo, não sei. Sim, isto é da minha perspectiva, em que não saber cantar é não aceitar ou não usar a voz o mais natural possível, na maneira com que se tipo, entoa, com que se coloca a voz. Tipo, para mim é estranho, é feio. Eu acho feio. Só isso. Ok. Sorry. Estávamos a falar de... Estávamos a falar de sermos interrompidos por aquela canção. Sim. Que te causou mesmo repulsa. não causa assim tanta repulsa. Tipo, agora já me habituei, mas no início causava-me bem repulsa. Estávamos a falar do Fábio Moretti ter andado contra o Van Morpho. Leste aquele excerto do livro sobre a história oral dos Strokes? Ah, aquela cena nova, sim. Pá, passei vagamente, mas não estava com muita paciência. A cena do... Pá, eu sei que o Wizkid é o maior, sim. Foi o Wizkid que introduziu o... O Wizkid? É o Ryan Adams. Ah, porquê é o Wizkid? Wizkid Management. Ah, ok. Pá, como assim, tipo... Não sei lá. Ok. Não tenho essa referência. Ele é o Wizkid. Ok. É o Ryan. Não. O Ryan Adams introduziu o Albert Emmanuel. O Albert ao cavalo. Yeah. Pá, eu sabia que eles estavam os dois mais ou menos metidos nessa cena. Eu não sabia que tinha sido ele a introduzir ao mundo da Aroa. Ok. Mas eu sei. Isso meio a gozar. Não me diga gozar, tipo. Eu já. Mano, eu. Pá, é que para mim são tipo. São 10 anos da minha. Pá, são tipo dos. É tipo dos 8 aos 16 a papar tudo e a ler tudo sobre Strokes. Tipo, okay. Man. Para mim já é tipo, é contar a mesma história, ouvir a mesma história pela 50ª, milésima vez. A fazer o risco ao meio por causa do... Não, ele nem tem, ele nem manda bem risco ao meio, ele manda aquela cena, o ia. Tu fazes a meio de propósito? Porque eu, sei lá... Calculas milimetricamente onde é que é? Ah, não, mano. Ok. Depois às tantas, tipo, olha-se e acertando. E depois começou a sair naturalmente. Mas foi um dia que decidiste... A ti não sai naturalmente também, agora. Tipo, não, já não precisas de fazer esse salamida ao todo. Tu agora já mandas só assim e fica, não é? Mais ou menos, sim. Fica, naturalmente. Mas o meu risco, eu já mudei de sítio muitas vezes. O meu já é... E vou mudando, às vezes, tipo, mais para cima ou mais para baixo, não é? Tipo... A mim, tipo... A mim sai-me quase sempre, se por acaso... Antes era à direita, depois ao lado esquerdo. Mas é à esquerda, não é? Supostamente. Supostamente há teorias que dizem que à esquerda mostra mais tipo determinação e mais confiança e mais não sei o quê. Bullshit. Há muito poucas pessoas, tipo, o exemplo mais normal é que o Clark Kent tem o risco à direita quando e o super-homem tem o risco à esquerda. E é a diferença entre os dois, sabe? Mas já tínhamos falado sobre isso na outra. Acho que sim, se calhar. Yeah. Pois, mano, eu normalmente não acerto muito. É tipo, se por acaso quando me vou pentear, tipo, se por acaso quando me penteio, aquilo, vejo que aquilo, tipo, por acaso naquele dia caiu um bocado mais para um dos lados, tipo, dou-lhe um jeito, porque acho weird ficar só assim. Pá, há dias em que às vezes uso, tipo, assim mesmo à balda, mas é raro. Pá, tipo, eu só saio, tipo, eu não preciso fazer nada, tipo, saio do banho, saio com o cabelo, passo o pente e aquilo fica, estás a ver? Mas escolheste o risco ao meio? Porque sim, me apeteceu. Porque sabia que não ia ficar mal, porque sabia que o meu tio em tempos tinha usado risco ao meio, ele ficava bem. O teu tio, uma das estrelas do Dockers. Outra vez, Rodrigo. É preciso, outra vez. Seguindo em frente, fiz um disco. Feste um disco? Com o meu querido amigo Coelho Radioativo, de quem eu gosto muito. João Cernadas. João Cernadas. Também já veio cá. com metade flamingos. Com metade flamingos, exato. Quando o Luís Severo ainda era cão da morte. Ainda era o cão da morte. Tu já mencionaste há bocado como cão? Pá, desculpa, não consigo. As pessoas agora podem ligar-te às pessoas? Sim, desculpa, não consigo. Não consegues aceitar aquele... Não, eu aceito aquele número, mas é automático, é a maneira como eu trato no dia-a-dia. Mais pessoas sabem quem é o Luís Severo do que sabiam quem era o cão da morte. Pois, mas eu aprendi assim. E uma coisa... Sou uma velha. Sobre a juventude é que nunca se muda nada. As pessoas nunca mudam, não é? É. As pessoas são sempre iguais. Nunca mudam, nunca. Nada. Nunca poderás mudar. Vai ficar para sempre o cão. É. Ah, já se trata por Luís. Pronto. Fizeste um disco? Fiz um disco. Em Aveiro. Na terra dele. Sim, ele vive no Porto most of the time, ou vai tanto sempre assim entre os dois sítios, mas o estúdio dele é em Aveiro, na Bauau, que é a galeria e a loja de design do pai dele, okay. Que é um grande pintor, o descendente do Neves e Sousa, okay. Neves e Sousa, avô de João Sarnados. E então? O que é que me tens a dizer sobre o disco e a gravação do disco em Aveiro? Foi fixe, mano. Foram 10 dias muito hardcore, foi completamente diferente do outro. Pá, muito a frio, Aveiro. É assim, no inverno é mesmo muito duro porque é super úmido e o evento, portanto, sofres mais do que mais a norte onde faz mais frio, porque o real feel é mesmo, pá, é mesmo muito doloroso. Tipo, eu e o Coelho trabalhávamos sempre de noite. Pá, foi muito doloroso fisicamente, porque primeiro era gravar um disco em 10 dias, portanto foi 12 horas por dia. Fiz do estúdio aos hambúrgueres do Ramona. O Ramona? Pá, para pisar-te, eu diria, pá, aí 10 minutos, se tanto. Para o Ramona, pá, aí 15, 20. Foste lá muitas vezes? Sim, é a minha vida em Aveiro, normalmente eu tenho primos em Aveiro. Quando não estou a jantar em casa dos meus tios, estou no Ramona ou na pisar-te. É isso, mano. Aveiro Live. Agora o Mercado Negro fechou, portanto... Fechou? Sim, portanto a par é na rua, ou agora numa cena nova que é o... Má Ideia... Não é Má Ideia, ou... Pronto. Ah, pronto, e a galeria do Pai do Coelho é a Má Arte, que é ao lado da Bauau. Que é a Má Arte, onde os geeks que há é tipo as cenas da favela, acho eu, às vezes. Eu costumo haver a Gabriel Ferrandini e Pedro Sousa, pessoal do Fijado. Acho que é os geeks que costuma haver, é a ver. Assim na Má Arte. Há muitas cenas de cerveja em Aveiro. Pois há. Foi uma coisa que eu percebi. Eu percebi isso no outro dia quando fui lá. Já. Quando eu fui lá, tipo, há 10 anos, uma das minhas cervejas artesanais portuguesas favoritas, maldita, é de Aveiro. E mesmo sítios, porque, pá, tipo, lá encontrei na rua tipo 2 ou 3 sítios com cervejas fixas. Sim, agora também na Lisa há por todo lado, já consegues ver sempre jola. Pronto. É um bocadinho diferente. É diferente, mas anyway, mas tendo em conta que em Aveiro houve aquele núcleo muito grande e aqui sempre tens aquela tradição muito desses sítios são muito separados dos sítios onde há sempre Sagres e ou Superbock. Agora já começa a haver, já vais a cafés mais random e já tens tipo uma Corvos, como é que é? Dois Corvos, ou a Sete Colinas. O que há mais é a Oitava Colina. Oitava Colina, exato. Pá, não sei os nomes, desculpa. Acho sempre grande achar até lá da parte dos nomes. Grande quê? Nada. O que é que disseste? Não disse nada. O que é que disseste? Chartela? Chartelada. O que é chartelada? Não é nada, não interessa. Conta, explica. Não. Há pessoas que estão a ouvir isto como um retrato sociológico da juventude. Não. Não há nada. E podem perceber. Nem toda a gente é como tu. E podem perceber a linguagem que a juventude meu esquisito é. Diz lá. O que é chartelada? Não é nada. Por favor, eu gostava de saber. Ah, vai-me dar bem trabalho de explicar, não quero. Não vai nada. Vamos seguir em frente, vamos falar sobre o disco, que é o que é isso. Já vamos falar sobre o disco, mas primeiro vais explicar o que é chartelada. É fuleiro? Não, é fuleiro, pretencioso. Pretencioso, mas tipo assim, bajardão. Tipo, nem é pretencioso cuidado, é pretencioso bajardão. Estás a ver? Chartelada é tipo fazer música e esquecer o nome, tipo Primeira Dama. Exato. Exatamente. Continuando a falar do disco, gravaste com ele, tem, sei lá, tem mais vento a tocar no disco do que tinha no anterior? Não. Ou pelo menos tem mais coisas a passar? Não, é mais limpo. O outro, quando penso no outro em comparação com este, parece sempre que és tu. Há muitas coisas que não és só tu a tocar teclado. Mas os teclados sou eu que toco todos, tanto deste disco como do outro. Só tu a tocar. As canções és só tu a tocar teclado. Sim, não é só. Não, a canção não está enaltecida ao máximo. Pronto. Neste está, é um disco mais limpo, é mais pop, era isso que eu queria. Era isso que eu queria dizer. Sim. Mas no outro quem tocava? Eres tu, o Sambado? Era eu maioritariamente e o Sambado. Fui eu que toquei quase tudo no outro. Pronto. Aqui tens... O Sambado tocou, fez palmas e percussões comigo, fez a bateria, tocou comigo a bateria em take direto da faixa etária. Pá, e é isso, depois as teclas, os arranjos, aquilo era quase só tudo teclas. Ele fez o beat da recriação e o resto é tudo teclas e vozes, que sou praticamente só eu e ele em mais algumas coisas. E aqui tens tipo. Aqui o disco é tocado deliberadamente por mim e pelos Vivocon, que é o Coelho e o Tito. Vá lá, não é o Coelho e o Tito, mas são os primos franceses do. São o alter ego. O alter ego do Titi e do Coelho em Vivocon faz essa banda, que são eles os dois, portanto, e foram eles os dois que tocaram. Pronto. Porquê quando eu disse que tinha mais gente a tocar no disco, disseste não? E tem. Tem mais uma pessoa do que no outro. Sim, na realidade tem mais uma pessoa do que no outro. O Coelho é assim o. Pronto, é a pessoa que construiu os arranjos comigo, era isso que eu queria, era esse trabalho que eu queria fazer com o Coelho. E o Tito entrou para fazer os. As beats e as percussões, as coisas mais quais, e assim o beat mais que marca mais o disco é o da Rua das Flores, que acabou de sair o videoclipe. Eu ainda não vi, que é do Chico. É do Chico, feito pelo Chico. Francisco Feia, Smiley Face, Hipster Pimba, Smiley Face, o Mítico, Hipster Pimba. Fez o. Mas saiu agora. Saiu agora, há. Aqui, há 2 horas. Ok. Já estava a vir para aqui. Yeah. Sim, já estava a vir para aqui. Não vi. O que acontece no vídeo? Descreve aí para as pessoas que não viram. Sou eu no 1º de maio, eu na Avenida da Liberdade, eu na praia do Terreiro do Passo. Ok. Tu na rua? Sim, a cantar a canção. Sim, mas o outro está a contar uma história. Este é mais um feeling, só um statement de um feeling de felicidade na rua e de verão e de ser feliz. Ou de tentar. Ou de tentar ser. De tentar ser? Sim, ou de ser feliz, já. De mandar uma vibe de estar feliz. Esse é a malha que interpola a linha d'água. Sim. Perto de ti. Sim. Na grande canção. Felicidade. Como é que é? Felicidade. Perto de ti é onde quero estar. Não, mas a minha frase, a inicial. Sim. Ser feliz era moda, até ser feliz era moda para mim. É isso. Yeah. Acho que é assim a grande frase do disco. A grande frase do disco? Acho que é a grande frase do disco. Ok, porque é que achas que é a grande frase do disco? Porque acho que é a melhor frase que eu escrevi até hoje, na minha opinião. Ok. E o que é que tu queres dizer com isso? Essa só me tem as duas melhores frases que eu acho que fiz até agora, que pelo menos são aquelas que de uma forma simples e sucinta conseguem transmitir uma coisa clara e que toca a todo, toca, pode tocar a muitas pessoas e que apesar de tudo são frases bonitas, que é essa e a Deixa-te lá de Primaveras que o verão chegou e tu és só para mim. Essa é um com um lado mais pessoal, mas acho que poeticamente acho que é uma cena fixe, acho que consegui escrever uma frase, consegui escrever duas frases bonitas. Analisa como se estivesses na. E ali no meio está uma beda feia, só que tem piada, portanto. Analisa como se estivesses na escola. É pá, que horror, não. O que é que o autor queria dizer com isto? O autor queria dizer que. Que a felicidade toca a todos e que às vezes é só preciso estarmos, aproveitarmos essas ocasiões e estarmos abertos a elas foi tal dia, não é? Carpe Diem. Carpe Diem. Que vai ser a tua segunda tatuagem, não é? Yeah. Carpe Diem. Carpe Diem. E que às vezes é preciso... E que nessa segunda frase, que às vezes é preciso só deixar de cagar para o que está à volta ou borrifar para o que está à volta e seguir por aquilo que está ali à mão e que nos deixa felizes de forma tão imediata. Tu pediste a autorização da água, avisaste-a de que avisei, terias? Avisei há muito tempo quando fiz a canção por uma mensagem do Facebook, não sei se ela sequer se lembra. Mas ela disse que sim? Não. Sim, mas também eu acho que... Eu não estou a dizer numa de má onda, não sei o quê. Porque ela parece-me um tipo de pessoa... Sim, ela é uma pessoa super chill, tipo, quando... Ficaria contente quando tive com ela, quando estive com ela... Ela foi sempre super aberta e foi super querida comigo. Eu sempre lhe disse que adorava as cenas dela e acho que é isso, são canções que é isso, às vezes tu não, nem há canções que são tão boas que tu não consegues, que a única maneira de transmitires esse sentimento é dando essa canção, ou me ouvindo essa canção, ou mostrando essa canção. E é isso que se calhar fazem essas canções que são, lá está, foi aquilo que eu escrevi há bocado, quando disse às pessoas porquê, não é? Dessa canção, é uma canção que... São canções que depois, lá está, que têm tanto esse poder que depois também se tornam... São as canções que se tornam eternas, ou pelo menos para vastas gerações se tornam... que nunca acabam. E que já eram eternas antes de eu nascer, por exemplo, não é? E que estão aqui para mim, portanto eu acho que é o melhor exemplo. Isso é para 82, 83? Sim. 82, acho que foi... Não, está em 96. Em 97. 7, por cima. Pois, sou um jovem. Sou um jovem. É isso. Tentei fazer um disco mais feliz, mas depois também é isso. Acho que esse é o meu grande dilema. Que também é uma coisa que a Mary Maria Reis me disse agora há pouco tempo. Pega morto. Sim. E passa em volta. É isso que ela disse, e com razão, falta-me alguma... Eu acho que é do rasgo da idade, é por isso que eu também nas dedicatórias do disco tento dedicar o disco, foi aquilo que eu tentei fazer e que não consegui, mas que é isso, é essa calma, essa euforia de ser bué novo. O que é que ela te disse? Disse que as canções estavam bem boas, mas que sentia... que pelo menos da maneira como eu as entrego ainda falta alguma sobriedade, percebes? Ainda sou muito... um puto com bué da feelings para mostrar, e vem muito também daquela coisa que ela me dizia, que ela já dizia há mais tempo, que é, às vezes não é a maneira como... não é o que dizes, é como estás a dizer. E por melhor que as canções sejam e que as letras sejam e que as coisas estejam bem ditas, às vezes se não tiveres a maneira como dizes te conta muito, não é? E se estiveres ali todo, às vezes as coisas não passam da forma como é suposto queres que passem. E isso é uma coisa que me chateia, porque isso depois também depois dá a volta e mexe na altura de fazer canções, que é tipo, tu estás sempre a refazer demasiado, portanto, ou só fazes canções num momento e sai uma cena tipo completamente bêbada, ou seja, metaforicamente, isso é uma coisa assim demasiado, nem sei bem descrever, mas lá está, não há bem, percebes, sai demasiado há puto que tem bué de coisas para dizer e sai uá, tipo grito da juventude de maio de 68, vamos todos para a rua, ou então depois como também és bem forçada a fazer as coisas e não tens a experiência de acumular e de construir uma coisa daí, depois quando faz a canção ela já te diz muito pouco, e este disco está muito entre essas duas coisas e não ali no meio, que é onde eu quero estar, que é onde eu acho que se deve estar, é onde as canções saem melhor. E eu sei que tenho boas canções, mas pelo menos na maneira como eu as entrei ainda não está exatamente lá, percebes? E isso deixa-me desconfortável, mas também lá está, são fases. Às vezes é, se calhar isso é deixar acumular mais ou também ter mais maturidade para lidar com as coisas no momento e quando a canção sai no momento saber separar as coisas. Quando é que achas que vai chegar lá? Talvez nos próximos discos. Acho que sim, acho que já aprendi a levar bada porrada ultimamente, portanto também acho que... Levaste bada porrada ultimamente? Não, seja de mim próprio, emocionalmente, sabes, okay. As fases da vida. Sim. E portanto, acho que sim, também tu acabas por aprender com isso. Estavas a falar de Pega Monstros, que tens uma canção chamada Pega Monstros, que aparece em duas versões. Sim. E ainda há menções aos Pega Monstros, pelo menos numa ou outra que eu me lembro. Cantaste-me Pega. Ah, sim, sim. É isso, é isso. Se calhar eu também estou a precisar de ouvir as canções da Mary e da Jules. Tenho que começar a eu também já fiz esse trabalho com essas canções, mas também é mais fácil porque não são minhas, não é? Também tanto absorvo da forma mais louca, como também depois sei ouvir de uma forma um bocado mais calma e tentar tirar dali as coisas melhores para mim, pessoalmente, e para a minha vida. Sim, porque são coisas que são canções que me dizem, que me tocam muito, lá está, emocionalmente e da maneira como as coisas são ditas, apesar de eu não conseguir nem sempre transpor e absorver isso, mas é para isso que estamos cá, é para aprender uns dos outros. É, e sim, faço bem referências a Pega neste disco. Já no outro tinha uma não referência à Pega, era, usava Pega para falar de outra coisa, não é? Usava a Mary, eu achar a Mary uma pessoa, um bom exemplo, para falar de outras coisas. Era para desviar assunto um bocado. Aqui já é mesmo para falar da importância que elas têm para mim. Yeah. E é desde o... Tu dizes que tinhas 10 anos quando começaste a ouvir? Não, não. Ah, o quê? Tinha... Quando saiu o Juno... Que é o primeiro EP de Pega Monstros. Era 2011, eu tinha... Ai, meu, porra. Eu tinha 14 anos. Ok. 14 anos. Epá, era um puto rap. Isso não é o mesmo ano do tempo que eu passei em volta? É. O que é que saiu primeiro? O que saiu primeiro foi Pega. Acho que as duas primeiras cenas foi Pega e Sem Leio. Acho que foi o EP do M. Foram as três primeiras coisas, se não estou em erro. E as tinhas as compilações, mas... E chegou logo até ti? Isso chegou. Depois eu tive um gap enorme até apanhar... Só voltei muito mais tarde à Fetra quando saiu o disco de Pega. Não ouvi logo, só ouvi mais tarde. Que se foi a tornar provavelmente assim dos meus discos favoritos de sempre. O primeiro álbum... O Pega Monstro. É um disco muito importante para mim. É? Tu prefiro o Alfa Rola? Não, eu também acho que o Alfa Rola é um disco melhor, no sentido em que elas tipo, tocaram muito mais vozes, não é? Cresceram bem, fazem como é que elas estão numa cena muito mais voz, de uma forma geral. Mas é, lá está, o lado emocional faz-me ter uma relação muito forte com esse disco. Há bocado, quando estavas a dizer que apanhaste uma porrada, entretanto, parecia que era tipo de pessoas terem dito mal ou não sei o que, da tua música. Ah, assim. Também apanhei. Sabem que era por aí. Também, mas isso nem apanhei muito, por acaso eu sempre tive sorte. Eu acho que a cena de eu cantar bem, porque como o hate é sempre uma cena ué ao calhas e muito pouco fundamentada, a cena de eu cantar bem sempre me safou bem disso, porque até é pena, porque eu curtia de levar mais, eu curtia de levar tipo com aquelas críticas absurdas que não fazem sentido nenhum com opiniões que tipo não fazem sentido nenhum, como a Lucia levou agora quando lançou o EP, tipo, portanto levou com coisas bué da boas, muito Lucia, melhor. Lucia Vives, sim. de Ninas, da Chita Records. Sim, e cantadora a solo, como e Lucia. Cantadora a solo, sim. Todo, acho que como Lucia Vives, sim, sim. Quando ela lançou o EP. Pronto, quando ela lançou o EP... pronto, ela tal da mesma forma como ela... levou desses hates bué ridículos e estúpidos, também levou não críticas nada, levou críticas muito mais bonitas do que as que eu levei. Eu foi só tipo, olha aqui um gajo que faz cenas boas, ponto final, tipo, vamos esperar que ele continue a fazer cenas. A Lucia é tipo, uau, pá, ganho das canções, estás a ver? Eu não vejo isso, eu tenho que provar um bocado, tenho que mudar um bocado aqui coisas. A Lucia é só a evolução natural das coisas. Ela, tipo, o céu é o. A Lucia, para a Lucia é aquela pessoa que tu olhas e diz claramente o céu é o limite. Eu acho que eu sou um gajo que possivelmente as pessoas olhem e pensam este gajo pode-se perder aqui no meio, estás a ver? E isso é uma condição um bocado chata, às vezes. Não, acho eu, se calhar estou bem enganado. Estavas a dizer que o facto de cantares bem, tipo, tens dessas coisas, mas ao bocado estavas a acusar o sol de não saber cantar. Cantar mal. Pá, porque. Mas isto é uma questão, isto é uma questão meramente pessoal de gosto. Pronto, é isso. Porque vai de encontrar esta questão do hate. Se diz que a minha cena era hate, sim, até pode ser considerado. Porque lá está, o hate é uma cena absolutamente ridícula e arbitrária e que se baseia em modas e em clichês, que é o contrário da cena do it yourself in the let's. Mas estamos a dizer, go, para a frente. Também já levaste com. Já levaste porrada de. Não, eu estava a dizer porrada pessoal na vida, não estava a dizer. Não, mas mesmo assim. Mas também levei dessa, sim. Que tipo de coisas? Ah lá, mano. Rui Santos. Eu não estou a dizer que. Quem. Rui Santos? Sim, é tipo, sei lá, é pronto, é só porque foi aquela polémica que toda a gente sabe. Acho que não vou dizer uma cena ofensiva, acho que ele não vai ficar chateado comigo, porque acho que entretanto até a coisa ficou de chill, eu acho que. Qual polémica? Não sei o que é. É um gajo que, entretanto, até acho que é tipo uma pessoa que se calhar começou a curtir mais de outras cenas nossas, que quando saiu o meu disco, tipo, e quando foram cenas da Chita, eles acho que ele escreve para a Threshold Magazine, a antiga. Sim. Para quem é de outros tempos, a antiga Sociedade Portuguesa de Hipsters, que era como se chamava. Ok. Acho que espero não estar a cometer uma gafe. Pronto, ele escreveu um post a dizer, pá, Chita Records é uma merda, não percebo nada, acho que aquilo é mesmo tão mal. Pá, mas de uma forma um bocado, pronto, pouco correta. Eu acho que ele depois também assumiu que a cena dele tinha sido pouco correta e nós também, mesmo há putos, fomos parvos e fomos atrás do hate e também o bifámos à força toda. Mas pronto, tipo, eu acho que pronto, isso é um pessoal da mesma geração, essas coisas óbvias, mas infelizmente o problema não é pessoal como o Rui, que até eu percebi que é um gajo fixe. O problema é pessoal velho, mascota, que faz música e que devia era ter a cabeça num sítio e devia perceber que isto é todo para andarmos para a frente e que temos todos o nosso espaço e que a ideia é estarmos todos juntos e andarmos para a frente em vez de estar a mandar clichês para o ar, bocas feitas. Mas que tipo de bocas? Ah, queres que eu diga? Não sei o que eu vou falar. Queres que eu diga? Não digas. A melhor boca do ano 2014, 2015, 2016, 2017? Ou isto somos todos isto é tudo bem fachado? Ah, ok. Essa boca? Essa boca? Isto é tudo bem fachado? Isto é tudo bem fachado? Claro, mano. O que é isto? Toda a gente, a Cafetra, a Chita Records, o Severo. É tudo bem fachado? Sim, tudo bem fachado. Tudo. Aliás, foi o meu fachada que inventou a música portuguesa, toda a gente sabe. E eu... Mas existe a influência em ligação à fachada? Sim, literalmente, porque ele é grande bosta. A cena é que, por exemplo, para mim percebo o desespero de um puto de 17 ou 18 anos que lançou um disco, que para grande tristeza minha começou a ouvir fachada ou era tarde, eu comecei a ouvir fachada muito mais tarde do que gostava, e que já tinha tipo meio disco feito, e ainda antes, tipo, na altura em que eu comecei a ouvir fachada, já tinha tipo... mais de meio, tinha praticamente o meu disco todo feito, histórias por contar quase todo feito, e já levava essas bocas e ficava, ué, tipo, mas eu não sei porquê, socorro, tipo, pá, porque tal como ouvem, todos nós fomos educados, tipo, isso é extremamente ofensivo na medida em que eu não me dei a educar e a minha mãe não mandou a dar boa música para nada, tipo, eu ouvi música a vida toda, e se calhar, claro, também tem influências como as do B, e obviamente o B, pela importância que tem, depois quando eu também comecei a ouvir, o B tornou-se obviamente uma influência. Tipo, eu não nego que a única song que eu fiz do meu disco passado, que já foi depois de ouvir B, eventualmente já tem em algumas, apesar de eu achar que tem uma outra influência muito mais evidente, whatever, não vou dizer qual é, Não vou dizer, não me apetece dizer. Sim. Não vais ser julgado por isso. Mas não quero dizer, porque não me apetece dizer, porque isso só dá espaço a essas merdas, e eu não quero. Okay. Percebes? Não quero dar. Obviamente eu também acho que foi música que lá para o meio há de ter tido também já influências de eu ter começado a viver, que é Não Passa Nada, que foi o single, e que eu acho que, pronto, e não tenho problema em assumir isso, mas é uma canção que teve. Foi a minha canção que bateu, das que bateu mais, portanto, tipo, eu acho que também fala por si. Aquela que chegava aos quiosques e eles punham a tocar. Exato, aquela que chegava aos quiosques e punham a tocar. Exatamente. Yeah. Mas sim, disseram isso, que o B, tudo é B. Sim, mas é que me chateia, tipo, tudo random dizerem é isso, que isso passa, isso é. O que me irrita é ver pessoas como o Bernardo Barata, que é uma pessoa que eu tenho, tipo, que sempre tive em conta como uma pessoa bem importante e que eu cresci a ouvir, apesar de depois ter deixado, se calhar, de ouvir, porque também mudei, não é? Feromona, Diabo na Cruz, etc. Que é uma pessoa que eu sempre cresci a ouvir. O produtor assim, também. Sim, que eu sempre tive em conta como uma pessoa... Eu acho que deve ser a parte mais... Que sim. Que ele faz mais. Sim, que sempre levou a cena mais para a frente e foi umas pessoas que ajudou a levar essa cena para a frente no início e que eu sempre tive em conta como se calhar uma pessoa que também gostaria de estar a levar isto para a frente e que tem... E que, tipo, não é capaz de orar, capaz de orar para as coisas... Se calhar como elas são e não ter esse preconceito à partida e não ver esse e focar-se em coisas que são tão básicas, tipo, que eu acho tão irrelevante, que não querem dizer nada, tipo, pá, é imitar o B, tipo, o que é que é imitar o B? Tipo, what? Não, o que é imitar o B? Tipo, sim, exato, primeiro o B é uma cena gigante. Segundo, pá, há um monte de coisas no B que tu identificas de influências de coisas que todos nós também ouvimos todos os dias. Eu, a Chita, o resto da Chita, a Fetra, o Severo, toda a gente ouve todos os dias. Pá, tu ficas meio confuso, então o que é que isso quer dizer? E depois a pior parte disso é que tu percebes que isso é mesmo uma boca, o que mais irrita nisso é o que é mesmo uma boca vaga e altamente, pá, perturbadora e que se torna mesmo ofensiva e cansativa. Pá, as pessoas são escapativas, uma pessoa fica chateada e enervada e triste. É que não é só serem as pessoas assim, pois quais tens consideração a dizer estas coisas, como é aquele clichê que é uma boca tão vaga que eu acho que nem essas pessoas percebem bem, porque sempre que se manda essa boca para o ar não se diz nomes. Que é uma coisa, pá, de uma falta de tudo, uma falta de caráter, uma falta de tudo, ainda por cima pessoas que deviam ter mais do que juízo para saber como é que as coisas já andam nisto há muito tempo e sabem que a ideia é sermos todos amigos e levar isto para a frente. E tipo, mandar-se bocas destas para o ar sem se dizer um nome, sem se dizer nada, pá, é muito triste, não é? Entristece-me bem, porquê? Para quê? Isto não serve a ninguém. Tipo, é... Ainda por cima é que elas são claramente, tipo, não me venham com merdas, tipo, depois de dizer, ah, eu não... É pá, este eu não estava à espera que este boss desse tanto alarido. Pá, claro que dá, és o Rodrigo Nogueira, ou és o B Fachada, ou és o Bernardo Barata, ou és uma pessoa a quem as pessoas... Claro que tu sabes perfeitamente que as pessoas que se importam com a tua opinião, portanto também é preciso haver acho essa... Acho que ninguém se importou com a minha opinião. Acho que também, achas que não, mas eu acho que as pessoas se importam com a tua opinião, mas acho que tu és um bom exemplo de uma pessoa que se põe sempre à margem dessas coisas e que se mantém fiel àquilo que é a sua interpretação das coisas e não vai nessas modinhas. Nesse aspecto acho que és o melhor exemplo até. Se queres que te diga, fofa. Estamos a falar do teu disco, saiu agora o novo. Eu disse, isto soou horrível, eu não estava a mandar uma dica, bora, porque a fofa passou aqui, a cadela passou aqui. A cadela, sim, sim. Sim, passou aqui. E não estavas tipo a mandar um piroco. Sim, não, estava numa vítima. Estava a passar. Exato. Já é o segundo vídeo em um mês e tal? Sim, num 15 dias. Vai ser tipo 15 dias, tipo. Sim. Queria mandar dois vídeos assim de seguida. Espera um bocadinho. Queria mandar dois vídeos assim de seguida. Porque eu vou... Assim, do Duarte Coimbra. Do Duarte Coimbra, sim, com quem eu fiz um filme. Também era uma cena fixe para falar. Fizeste um filme? Sim, ele está no último ano da Escola Superior de Teatro e Cinema. E ele escreveu um filme na altura, inspirado também depois de lhe ter mandado o meu disco. Claro que depois a história mudou imenso. E mas é um filme tipo curta-metragem? Sim, uma curta-metragem de 15 minutos, que acho que é o projeto do último ano, da licenciatura dele. E fizemos uma... Ele também fez o primeiro vídeo do novo Sever, álbum Sever. Sim. E tem um vídeo do Roy MS Tempo por sair, que há de sair em breve, espero eu. Do Ró? Sim, do Vai à Praia, sim. Não sei se devia estar a dizer isto, mas o vídeo está pronto, eu acho que o Ró está a aguardá-lo para lançar na outra altura. Se não estou em erro. Sim, e o vídeo do que eu vi estava fixe. E sim, e fiz um filme com ele, pediu-me para ser o protagonista do filme, na altura fiquei assim um bocado. Ok. Well, e fizemos o filme. E é fixe, o filme está muito, acho que está fixe. Ok, então agora vais ser ator, é isso? Tá não, bem? Não, não. Se calhar faço mais umas brincadeiras a fingir que sou ator. Ok, mas o que é o filme? O filme chama-se Amor. Eu não sei se posso dizer, mas o filme chama-se Amor Avenidas Novas. É? Amor Avenidas Novas, como na canção do Zeca, o Rio Largo da Profunda. Amor Avenidas Novas. E é uma história de amor bonita que também fala deste. Tem muita temática severa também, porque o Duarte e o Luís têm muito essa cena. Se bem que depois, o lado da visão do amor do Duarte, da parte da história de amor, o Duarte tem uma visão muito mais assim idílica da cena. Mas o lado da cidade, da tormenta da cidade. Hã? O Severo também aparece? Não, não, não. O lado, é só estou a falar da temática do novo disco, okay. Do Severo, barra a temática do filme do Duarte. Pronto, de facto o Duarte tem uma visão assim um bocado mais idílica da parte da questão da história do amor, mas a parte da cidade é essa, é o mesmo sufoco, é o mesmo problema. Então, estava-te a dizer outras coisas, onde é que interrompemos isto? Estavas mesmo a falar do vídeo de ter saído, teste lançado hoje de seguida? Sim, porque eu depois vou tentando sempre aprender os moves, sempre com um amigo meu lançando disco, eu tento perceber quais são as coisas que resultam bem e não resultam bem. E uma das coisas que eu gostei muito num dos lançamentos do meu disco favorito, que foi o ano passado, que foi o disco do Nas, foi com o Nas, o do Lourenço Crespo. Do Lourenço Crespo. Sim, do Lourenço Crespo, digo Enas e Lourenço Crespo e Kimo Ameba. Foi que o Lourenço lançou dois videoclipes praticamente de seguida. Feitos pela mesma pessoa? Pela mesma foto, pelo Afonso Mota. Estes eram para ser feitos pela mesma pessoa. Eles eram tipo, ao lado, não é? Que é a capela e sim. É mais curta. Sim. Sim, mas eu achei fixe a cena de lançar dois vídeos de seguida e depois ainda por cima percebi que podia. Não sei se foram feitos. Podia ser. Porque ainda, mas eu fiz ligeiramente diferente. Eu lancei um vídeo como single, depois lancei o disco e depois lancei assim o segundo single, vá, tipo vídeo. Sim. Vídeo single. E pronto, e era isso. Achei que era uma cena fixe que ia conseguir cativar o pessoal. E acho que pelo menos está a resultar bem, ainda estou à espera do resultado agora do lançamento deste segundo vídeo. Na Rita correu bem. E o disco correu bastante bem, um bocadinho menos bem do que eu estava à espera, mas também eu estava assim a atirar muito lá para cima. Mas correu bastante bem e acho que agora com o vídeo vai correr ainda melhor, com este novo vídeo vai correr ainda melhor, porque ainda por cima este é um vídeo para a canção mais ouvida até agora. Ok. Estás a ver? Portanto faz sentido ser até um segundo single, porque a Rita é bastante single, eu acho. Mas esta até é a mais single, portanto, eu fiz esse jogo, acho que correu bem, e pronto, e agora faço um vídeo para a canção que até agora tem mais audições. Tem mais audições. Isso é uma farpa? É, yeah, mas está-se bem. Mas foi só, foi de leve. De Madeira? Foi de leve, yeah, mas foi de leve. E foi a canção que teve, que está assim, que o pessoal está a gostar mais e que está... Está a ser mais ouvida, portanto até acho que foi um bom jogo de conseguir cativar o pessoal. Tipo. Das últimas vezes que tu vieste, não cheguei, acho que nunca chegámos a falar sobre filmes e séries e não sei o quê. Falámos. Vagamente. Assim, tão profundamente como tu. Sei lá, aqui há uns tempos quando morreu o Gary Shandling, eu fiquei impressionado de tu saberes quem ele era. Por exemplo. Eu não conhecia. Tipo assim, straight, não me sabia a cara dele e vi coisas. Sim. Revi coisas com ele que tu conheces, que tu aparentemente conheces bem, porque também se calhar és mais dessa altura. Não, agora não estou a associar o nome, Paulo. Larry Sanders. Larry Sanders, so. Gary Shandling. Que é o. Gary Shandling. Larry Sanders. Larry Sanders, que é o. Que era a cena dele. Larry Sanders Show era um programa da HBO, é tipo aí a segunda série. Sim, eu sei o que é que é. Escrito, a segunda série, a ficção da HBO. Segunda ou terceira, não sei. Sim. É tipo desde primeiro. Eu vi uns episódios soltos dessas cenas, tipo. porque vi uma cena qualquer que me remeteu para isso e fui ver a cena do... É do daquela personagem do gajo que fala assim. Fala assim? Ele é um apresentador de talk show, chama Larry Sanders e apresenta o Larry Sanders Show. Tem um sidekick, que é o Jeffrey Tambor, que é Transparent agora, The Rest of Development, é o pai The Rest of Development, é a mãe de Transparent. A moto da qual gira a narrativa de Transparent. E ele faz de Hank Kingsley, que é o sidekick dele, que diz Hey Now! Que é a catchphrase dele. E é assim um senhor um bocadinho para o limitado grupo, etc. Uma criação cómica. Mas foi essa a cena que tu postaste? É que se calhar foi uma cena mais específica que eu vi. Há uma cena muito famosa de Fixing Geeks, que é o Heber Chuck, que é a personagem do Martin Starr. Sim. Que é um dia ele chega à casa e a mãe não está, a mãe solteira, não sei o quê, e ele começa a comer cereais e liga à televisão e está o Gary Shandling a fazer stand-up na televisão. E ele está a ver aquilo sozinho, a mãe não está, e ele está a comer os cereais e começa a rir e sai o nariz e tudo. Sim, o grosso. Isso é das cenas mais bonitas de televisão que eu conheço. Que é uma cena que depois o pessoal de Freaks and Geeks que sobrou para agora, basicamente é tipo... O quê? Há muitos de Freaks and Geeks, o pessoal de Freaks and Geeks diz... Qual é? Os atores? Sim, os atores de Freaks and Geeks, tipo, o pessoal, quem foram os que ficaram mais famous? James Franco. Foi o James Franco e o Seth Rogen. Basicamente. E quase todos os outros trabalham bué. O Martin Starr trabalha bué. Muito mesmo bué. E a cena é que todos os... Desses três? Todos os filmes, tu reparaste todos os filmes dos três geeks. De o Martin Starr é o que trabalha mais como ator. Sendo que o John Daly, John Francis Daly, que era o Sam Weir, ele aparece em coisas, ele aparece em Bones e não sei o quê. Ele escreve e realiza coisas. Bones. Coisas muito manhosas também. Vi bué a Bones, com a minha mãe. Nunca gostei de Bones. Achava piada até. Pronto, o gajo era de Bones. Coisa semelhante. Qual era o gajo? Qual era o gajo? Qual era o quê em Bones? Não me lembro, era alguém que trabalhava lá, tipo. Da parte médica ou da parte. Não sei. Não faço ideia. Isso é um dos gajos do laboratório. Talvez. Não sei. Não me lembro. Mas. Se tu reparares em todos os filmes do Seth Rogen e do James Franco agora, tipo, não sei se é depois, mas eles têm sempre referências a cenas de Freaks and Geeks, tipo, em cenas que eles escrevem, há sempre ali cenas que tu notas que são bem à Freaks and Geeks. Tipo... Mas há mesmo, tipo, no This Is The End. Ah, mas aí é tudo sobre referências, não é? Eles próprios. Aliás, eu lembro de ouvir o Sam Levine, esse que eu estava a dizer num podcast na altura, a dizer que, tipo, em casa do James Franco, nesse filme, há um póster com o Mounted Freaks and Geeks. Sim. E ele diz que foi o mais perto que ele teve de estar num filme com aquelas pessoas. Uma onda! Porque é convidado para os filmes. Uma onda! Mas o Gary Shandling foi mentor do Jedi Apatow e do Paul Feig. Porra! O Jedi Apatow trabalhou em Larry Sanders Show. Paul Feig, acho que foi ator no Gary Shandling Show. No It's Gary Shandling Show. Uau! E etc. Pronto. O Paul Feig é o criador de Freaks and Geeks. O Jedi Apatow é o produtor executivo. Uau, que time! Pronto. O Fig é o realizador do Bridesmaids, do novo Ghostbusters. Do novo Ghostbusters? The Heat. Uau! Spy, etc. Um gajo muito simpático. Porra. Sempre que ele lança um filme novo, eu mando-lhe um mail a perguntar se ele quer ser entrevistado. E ele diz que não. Não, ele só não teve tempo para mim no Spy. Bridesmaids, Heat e o Ghostbusters teve sempre tempo para mim. Conseguiste sempre? Arranja sempre tempo para mim, é sempre boa, simpático. Era para onde? Lembra-se de mim, das primeiras vezes foi para o Tamato, não é passado foi para o Observador. Cool. E pá, é sempre simpático. O gajo arranja sempre tempo. Grande onda. É mesmo boa onda, tipo, mesmo fixe. Mas... Foi uma vez que eu tinha no Twitter do nada, pá, se calhar não tem, não há pessoas. Não, mas é assim, mano. É assim. Para Portugal. É assim que tem que ser também. E como sei lá, pelo menos o Bridesmaids teve um certo intervalo entre sair nos Estados Unidos e sair noutros sítios e sair em Portugal. E então aí, se calhar, ninguém lhe estava a pedir nada. Então pronto. Também é sempre... É sempre mais cool. Uma vez também consegui o Jadapatel, mas o Jadapatel é muito bom. Mais, mas isso é next level, claro. Mas é também é mais, é mais, apesar de tudo, um bocado mais mediático. Sim, sim. Mas um bocadinho mais. Disse forte e também o chateei no Twitter. Ele aceitou. Pá, que patrão chegas ao Twitter. Bom, sim, do nada. Eu não sou ninguém. Não é, claro, mas é assim que achei na chão. E mando, e coisa, e o Jadapatel. Só que o Jadapatel não percebeu nada assim, do que eu estava a dizer. Foi assim que o Jadapatel percebeu. Foi assim, que eu, que eu falei com o pessoal da Cult Records. Quando era aqui, foi tipo, mandei-me random um mail para os gajos a dizer que se tiver, curtia arranjar guito para ir visitá-los. Claro que nunca arranjei o guito. E tipo, um dos gajos dos Harmar Superstar respondeu ao meu mail. Harmar Superstar é só um gajo, é o gajo. Ou é o gajo, sim. Yeah. O próprio. É só eu. Pensava que sim. Ou é, mas ele toca com banda. Superstar, sim, mas é o gajo. Sim, mas é um dos gajos, sim, é um dos gajos daquele que toca, deve tocar nas bandas todas. Sim, que deve ser, tipo, o gajo deve tocar com em Void também, com o Julian e com o Ray Pila. O Harmar Superstar agora é a banda do Mystery Science Theater 3000. Do não é reboot, da nova temporada. O gajo é banda. Acho eu, não é? É ele. Mas eu por acaso nem adoro Harmar Superstar. Curtes? Nunca foi muito a minha cena. Nem a minha. Está-se bem. Eu curto, as cenas da Cult, a cena da Cult que eu curtia mais, tipo, tirando cenas do Julian. Tipo, tirando o Julian a sol e Void, depois curti, mas também passava. Uma cena que eu sempre curti era Cerebral Balls. Curto bem, tipo. O Jadapatel não percebeu nenhuma das minhas perguntas e respondeu sempre chapa 3 às coisas que tinha feito. Só que uma das razões para ele fazer isso, e o Paul Fick também, é que eles passaram a infância a fazer isto a pessoas. Ah, claro! O Jadapatel tinha um programa na rádio do liceu que ninguém ouvia. Uhum. Mas, que era isto. Mas era o gajo a ir a falar com o Seinfeld, a falar com... Porra! A falar com um monte de gente. Um dia foi chatear o Steve Martin. Foi... pá... Que patrão. Foi assim, o Gary Shandling também fez assim, coisa. Eles são pessoas que faziam isso. E aí, mesmo sendo de uma escala muito diferente, eu tendo um sítio onde estava a fazer aquilo, que é um sítio mais ou menos grande, claro, tenho mais legitimidade do que eles. Claro, é estranho. Eles tinham na altura. Sim, porque estás actually a fazer uma cena que sim, com algum. Sim. Já dá, para ele tem mesmo um livro, lançou mesmo um livro com as entrevistas dele. Dessa altura. Mas é tipo putz, 15, 16 anos. E eram boas, eram bem feitas. Sim, pá, ele é um gajo inteligente. Sim, sim, sim. Pá, mas com 15 anos também, tipo, é diferente, não é? Sim. E. Estamos a falar sobre séries. Fazer uma pausa para buscar a coisa para pintar. Vai ficar com a coisa. Ok. Pode ser. Põe ali num fast, 2 minutos. Estamos a falar de quê? Antes de teres ido comer, não é? comer e depois um pombo passou e... E fez cocô em cima de ti, muito triste. Pronto, tivemos que mudar de sítio. Para cima de Fomos para um sítio que também foi um sítio muito importante no último ano. Para ti? Já. Yeah. Porquê? É isso. Este ano... Porque como fã deste podcast, sabes que o podcast do último do M foi gravado aqui, portanto, por isso é que foi. É importante. O M foi gravado aqui? O último agora, o... Sim, naquele mês ali atrás. Também. Uau! Não fazia ideia. Pá, ainda, confesso que ainda não ouvi o do M. Desculpa, não sabes nada sobre o novo álbum dele? Sei tudo sobre o novo álbum dele. Ouvi o novo álbum dele muito antes de tu sequer imaginares que... Foi? Certeza? Absoluta. Eu ouvi quando gravei o podcast com o Mochila, ele foi, chegou a casa e tinha... Já tinha ouvido. Primeira... Mistura. Ainda não tinha... Não era a primeira, tipo, era, tipo estavam a meio da mistura. Sim, sim. Eu fui ouvir. Já ouvi. Estou ouvindo só porque partilham uma sala, vocês todos. Sim. A Café 3 Chita. Yeah. E não só a Café 3 Chita, mais umas pessoas, mas sim. Maioritariamente a Café 3 Chita. Mais umas pessoas? Sim, tens o Afonso Mota. Ok. Que é, pronto, é DJ assim, Problemas. DJ Problemas. Que acho que é. Pronto. Já tínhamos falado nele e não mencionámos assim. Que é da Príncipe Disco. Agora da Príncipe Disco. Sério? Sim. Ok. Ele lançou a última cena dele, é Príncipe. Ok. Sim. E pronto, e estava-te a dizer, sim, este sítio também é um sítio bastante importante. Também dissemos às pessoas onde é que estamos, ainda não dissemos. Estamos no... Não é preciso dizer. Não? As pessoas vão lá pelo som, exato. Então, estamos no Monumental. Sim. um cinema, uma ideia monumental. Sim, eu mudei porque isto, porque sim, acho que da última vez, desde a última vez que falámos neste podcast, sem ser o podcast da Chita toda, eu nesse bocado de tempo saí de casa da minha mãe, do meu padrasto, e vim viver para aqui, para Arroios, para Almirante Reis. E é isso. E, portanto, também, pronto, nesse período de tempo, também pelo percurso da minha vida, das pessoas com quem eu estava, da pessoa com quem estava, vim aqui muitas vezes, e depois também ganhei um certo gosto, a uma certa altura, de vir ao cinema sozinho, e houve uma altura em que vim aqui muito sozinho. Vim aqui muitos filmes sozinho. Eu que sou uma pessoa que detesta estar sozinho, não é? Exato. Como é que tu consegues ir ao cinema sozinho? Pois é, isso. Eu que tu que me conheces, que sou uma pessoa que gosta sempre de estar com pessoas à volta e de estar com amigos. E que ganhei este gosto estranho de vir aqui sozinho. Não sei como é que alguém vai ao cinema sozinho. Ah, eu acho que ir ao cinema sozinho faz-se bastante. Exato, uma coisa que eu faço, tipo, todas as semanas. Ininterruptamente, para ir desde 2001. É ir ao cinema sozinho. Tu ainda eras uma criança. Sim, mas para quem me conhece, nem é uma cena, para quem me conhece, nem é uma cena que as pessoas estejam à espera. Eu já ouvi muitas vezes essa pergunta: como é que alguém vai ao cinema sozinho? Como é que é possível? Não sei o quê. Pá, eu descobri essa cena incrível que é ir não ao cinema sozinho. Não vou só ao cinema sozinho, mas... Eu descobri essa cena incrível que é ir ao cinema sozinho. Não tens de depender de ninguém, não tens de esperar que as pessoas queiram. Pá, e nem é isso, é terapêutico. Pá, para mim foi bem terapêutico, soube-me bem da bem. Estou a fazer outra vez aquela coisa que é estar a mexer no telefone quando falas comigo. Desculpa. Como foi no especial da Chita. Sim, mas aí foi diferente. Agora tenho aqui o Sambado a dizer coisas bonitas, portanto... A partilhar o teu vídeo e a dizer o quê? Exato, meu lindo. Lê para as pessoas. É só meu lindo. Ok. Só que pronto, isto quando é que o Sambado tem um special feeling. Ok. Não preciso explicar outra vez, para não. E então que filmes é que vais ver aqui? Vi aqui bué de filmes diferentes, uns bué de bons, outros bué de maus. O filme que eu mais gostei de ver aqui, se calhar também por um momento, foi na Sala Vermelha. Foi um que eu gostei particularmente. Sala Vermelha? Sim, é que tem, pá, a maior é que tem os bancos vermelhos, tipo... Cine-teatro aqui em cima. Sim, é que okay. Chamo-lhe Sala Vermelha. Peço desculpa. Pronto. Peço desculpa. Onde eu vi o Parque Jurássico em 1993. Muito bem. Rodrigo Nogueira. Jurassic Park. Vim cá ver o último filme do... O Almodóvar. O Julieta. Julieta. Foi um... Não só pelo momento em si que foi particularmente fixe para mim, as a person, como gostei bem do filme. Acho que é tipo, ele ficou um bocado mais pop, com este filme foi um bocado mais pop, porque eu costumo ser o registro habitual dele, pelo menos a mim me pareceu. Mais quê? Pop? Pop, sim, pareceu-me. Pela história... Eu não vi o Apolo Kivito, não é? Apolo Vivo, com o Não Bandeira. Vi também não vi. Mas aquele dos... Já falei disto várias vezes, cada vez que alguém menciona o Almodóvar no podcast, onde é aquele filme dos hospedeiros, não há hospedeiros, comissários de bordo. Também não vi. Termo certo. Também não vi. Pá, eu só vi os mais antigos e depois vi até ali um certo ponto e depois cortei. Os mais antigos. Tipo... Depois começa a fase séria. Tens tipo tudo sobre a minha mãe, eu falo com ela, essas coisas todas. Vi o Hable com ela, vi o Fala com ela. Mas já é a fase séria dele. Já é a fase séria. Mas vi tipo, vi o Negros Hábitos, vi... O que fiz eu para mostrar isto? Esse é qual? Como é que é o nome em espanhol? Que ha hecho yo para... Como é que, qual é esse? É sobre uma... Acho que é uma senhora, dona de casa, que mora tipo nos subúrbios de Madrid. Já não lembro bem. Mas... Acho que capaz, não sei. Já também ouvi com o Abu Betem quando era pai, tipo, lá está, 14 anos. Não sei, mas o Negros Hábitos eu acho que me lembro bem porque revi o Abu Betem há pouco tempo. E eu lembro-me da primeira vez de ter visto aquele escombo, é... Aquele filme é bem gráfico. Sim. E eu fiquei bué tipo, uou. Wow. Depois há aquele do main, do gajo... como é que se chama esse filme? Do gajo? Porra, pá, como é que se chama esse filme? Com António Bandeiras? Não. Mulheres à beira de um taco nervo? Não. Quer dizer, com António Bandeiras. Kika, Atem. Como é que... Não sei, eu não lembro. Ah, tá, não sei como é que se diz em português. Esse é qual? É o da... És um gajo. Vem de Salomás, acho que é. É uma coisa assim do género, não sei bem. Não lembro. Sim, mas já não me lembro. Esse também vi há muito tempo. Devia ter 14 anos também, só que... Porra. Indes. Já foi há muito tempo. Mas curti bem o Julieta, achei o piada ao mundo. E depois vim cá ver os filmes todos dos Oscars. Todos. Salve seja, o Moonlight, o La La Land e o Manchester by the Sea. Curti. O Manchester by the Sea achei um bocado cedo demais. Mas o La La Land, tipo, eu não percebo as pessoas, acho que é um filme bem da fixe. Tipo, a história é toda um bocado mal contada e demasiado imagina, mas acho que é um filme bem fixe. E tem duas canções bem. Tem uma canção bem bonita. Eu não sou fã e acho que as canções. Tem uma canção bem bonita. Zero memoráveis, eu não me lembro. Eu lembro-me sempre desta canção. Da City of Stars. Eu acho que é bonita essa canção. City of o quê? Não sei, não lembro. Não ficou. E vim cá ver também o Moonlight. Gostei da filme. Yeah. Curto a cena, achei bué piada. A cena de tipo de. O filme já é bué pesado e já tem bué aquele suspensezinho tipo de. Tipo, meu Deus, estas pessoas, estás a ver? Mas, e o que eu gasto ainda mais é eles assumirem. O filme primeiro é bué da grande, não é? E eles assumirem. Eu achei o filme um bocado grande. Mas tipo, eu acho fixe a cena do filme. Ser o La La Land. Eu acho fixe. Interminável para mim. Claro. Foi mesmo, senti mesmo lá, ainda interminável. Não é, eu não estou a gozar com o filme, curti. Tipo, foi mesmo. Eu até curti, mas também na altura aquela história se calhar fazia mais sentido para mim. Quando estava a ver o filme. A cena de caminhos que se descruzam, estás a ver? Para mim era. Na altura estava. Tu desististe de uma relação para seguir a tua arte, foi isso? Não é nesse sentido, mas só a ideia de haver caminhos que às vezes não, nem sempre dão para seguir. Para estarem. Para cruzar. Não sei que se apanha, eu acabei de mandar cenas ao chão. Várias. Várias cenas ao chão. Oi, cenas ao chão. Já apanhei. Pronto, e curti, achei particularmente... Sim, pronto, é isso. O La La Land tocou mais, se calhar, por esse lado. Se calhar, se fosse agora, não ia curtir tanto. Mas curti particularmente... Agora, então, passou há 3 meses. Sim, mas também já mudou, também não foi há 3 meses, foi há mais. E também já mudei, ué, desde então, acho que... Ok. Quer dizer, nesse aspecto já mudei, ué. Mas estava a dizer, no Moonlight, achei bué fixe a cena, tipo, o filme não só é como é, tipo, é pela história e tem esse peso, como eles dão aquele espaço, tipo, filme há momentos em que o filme é bué da paradão, tipo, o filme para, parece que há momentos em que o filme para, fica mesmo paradãozão, tipo, mesmo, ficas só ali, tipo, a olhar. Isso é fixe. E isso dá, isso é bué fixe, dá um, isso enaltece a cena do filme ainda mais, tipo, dá-lhe um peso muito maior. Eu tinha visto o primeiro filme do Barry Jenkins há uns anos. Medicine for Melancholy, que é com o Wyatt Cenec. O Wyatt Cenec era um correspondente do Daily Show, que eu curto bem. Curto a stand-up dele, não sei o que era filmar. Fui ver este filme por causa dele e não gostei nada. Era tipo uma espécie de... Curtiste o Moonlight? Curti o Moonlight. Foi tipo um salto gigante do primeiro para o segundo filme. Nunca. Que eu curti mesmo bem. A sério. Nunca esperaria isso vendo o primeiro filme dele. Nunca esperaria isso. Um filme assim. Pensei gostar dele, não tinha gostado daquele filme, pá, não tinha ficado. E gostei muito. E Manchester by the Sea, o Kenneth Lonergan, eu adoro o primeiro filme dele como realizador, porque ele era dramaturgo, depois foi argumentista, escreveu tipo o Analyze This, que é uma questão de nervos. Ok. Que é Robert De Niro vai à terapia com o Billy Crystal. Ok, uau. Wow. Escreveu esse filme. Acho que não vi esse movie. Pronto, é uma comédia do final dos anos 90, depois fizeram uma sequela, o Analyze That, que eu acho que ele já não escreveu. Ok. Ele escreveu também o Gangs of New York, o Scorsese. Escreveu ele e mais 2 ou 3. Um deles até bastante conhecido, já não me lembro o nome dele, mas fez um monte de coisas grandes. O primeiro filme dele, You Can Count On Me, que eu acho que não teve distribuição em Portugal, posso estar enganado, acho que não teve. E o segundo dele, o Margaret, que foi completamente cortado, e, tipo, demorou, tipo, foi filmado e saiu 5 anos depois. Ok. São filmes com o Boy da Fitch, que eu adoro. E nunca esperei que o terceiro filme dele fosse, tipo... O Manchester by the Sea. Um filme de Oscars, um filme de... Sim, sim. Um sucesso. Yeah. E a Boy da Estranha. No sentido positivo da cena. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Não é aquela cena de eu estava lá desde o início e ele agora é famoso e eu não gosto, sim, não sei o quê. Não, fico contente. Yeah. Não, eu curti bué. E achas? Sim, achei o filme um bocado sério, mas eu também curto filmes assim meio tristes. Eu acho que aquilo é triste, mas tem, o filme tem bué piada. E bué piada deliberada. Porque ele tem piadas, tipo, é. Sim, apesar de tudo, é um tema. É um tema que, sendo chato, tipo, não sendo um tema do peso que é. O peso do Moonlight, não é? É um filme que é um tema que, apesar de tudo, é muito atual e que teve um impacto muito grande nos últimos anos. E que, apesar de tudo, é um tema meio cíclico, não é? Tipo, pessoas morrem. Não é só pessoas que morrem, mas a personagem do Casey Affleck é um gajo que vive frustrado também muito frustrado com a vida que tem. E com que lhe aconteceu? Sim, com o que lhe aconteceu, mas muito sim, não só com o que lhe aconteceu, que é horrível, e sim, com pessoas que morrem, isso é sempre um tema, mas fora isso todo, pronto, obviamente que é sempre uma cena bué pesada, mas toda a cena da personagem dele, do gajo meio frustradão, deprimido, apesar de tudo aquilo ainda reflete muito, muito, muito de um lado, que é o pessoal, pelo menos da geração de agora, de pessoal que vive, tipo, nas cidades grandes e que tipo, nem sempre tem uma vida muito fixe e que é um género, não é? Tipo, apesar de tudo, nos dias que correm isso volta a ser um tema que se fala mais. Era a cena que estávamos a falar quando estávamos a vir para aqui, a ver pessoal, se calhar tu a trabalhar para amigos ganhas melhor do que o pessoal que está a trabalhar no Café do São Jorge, não é? Tipo, para uma empresa que faz bué dinheiro e que faz catering para eventos enormes e que faz muito dinheiro e que paga tipo 3€ a hora e explora pessoal que trabalha horas a mais, não é? Do que está no contrato, e nem é contrato, é falsos recibos verdes. Não é? Portanto, são pessoas que estão num estado agora de precariedade total. São pessoas que podem ir para a rua a qualquer minuto. Estás claro que agora já. Não estou. Estou só agora divaguei. Já não tem tanta ver com o que eu estava a dizer, divaguei um bocado agora. Divagaste um bocadinho. Divaguei um bocadinho, mas está bem. Mas é isso. Terá tanto que ver. Não tem nada a ver, agora já não tem acho nada. Acho que ele deve receber. Ele trabalha onde? Ele trabalha num prédio, não é? Um prédio e para mais pessoas. Sim, aí são buscados e não sei o quê. Ele não deve ser assim tão mal pago quanto isso. Sim, mas é um gajo frustrado com o que faz. Sim, claro que sim. Provavelmente não deve ter outras opções. Com o que faz. Sim, é com o drama todo da vida dele. Mas, tipo, aquilo é só um embróglio da cena. Eu não estou a defender o que acontece, eu acho que acho que ajuda muito ao embróglio. Não, a questão do filme não é essa. Pronto, mas, tipo, a cena, eu acho que não é, tipo, okay, random ele escolher o enredo da cena assim, estás a ver? Tipo, não é random. Ele podia, para isso, há muitos filmes que ele podia ter escolhido um gajo de uma empresa que vive absolutamente frustrado, fechado claro. No seu escritório, exatamente com aquela cara, com aquela expressão, com aquela maneira de falar, a despachar claro. Pessoal, que é o que ele faz as a género. Mas eu acho que isso dá um peso à história muito maior, também porque se calhar é muito mais relatable para muito mais gente hoje em dia, porque há muito mais pessoal a ter, não só com dramas na vida, mas a ter esse drama que é tipo ter assim uma vida aquém, estás a ver, nesse aspecto. Estás a ver? E que outros filmes é que viste aqui? E é só aqui que tu vais ao cinema? Sim, ultimamente só tenho vindo aqui, acho. Não, eu nem me lembro da última vez que não foi aqui que eu vim ao cinema. Porquê aqui? Porque é perto de casa, é barato, é bom, tem filmes que eu curto, tipo, está-se bem. Okay. Vi o de Ivan Stalin. Não vi. Esse é o da Fanny Ardant, não é? Sim, da Fanny Ardant. E com o Gerard Depardieu. Okay. E é fixe. É fixe, mas pronto, não deixa de ser assim um filme um bocado. Tipo, a cena está bem capturada, mas aquilo é tudo. É claramente assim um bocado uma caricatura da loucura que foi certamente esse senhor, não é? Que mais filmes é que eu vi aqui? Vi mais filmes aqui nos últimos tempos, mas. Neste momento estou assim, tipo, a tentar pensar que filmes é que mais é que eu vi aqui, não me estou a lembrar. Vi o São Jorge? Gostiste? Curti. Pá, eu curto filmes de porrada. E apesar de tudo, aquilo é um filme de porrada, quer não. Eu curto um bom filme de porrada, okay. curto a temática e a mística do boxe. Sempre curti, porque o meu avô, quando eu era pequeno, mandava assim um bocado aquelas vibes de... pá, sabes como é que, tipo, o meu avô deve ter aprendido boxe a algures, acho que sim. E tipo, ele dizia-me, explicava-me assim as cenas, dizia para ele dar assim socos nas mãos e não sei o quê, e depois eu comecei a perceber o que era o desporto, boxe, não é, a cena. E sempre depois acabei por sempre ligar, tipo, sempre achei bué piada essa mística da cena do boxe e do que gira à volta da cena do boxe, estás a ver? E depois, claro, curti, ainda por cima aquilo é boxe e tem mesmo porradas, porque há filmes que se calhar andam à volta disso e que nem sempre são tão about that, e aquilo tem mesmo porrada, o gajo literalmente... Ele leva porrada. Ele leva porrada e dá porrada que se farta. Praticamente mata um gajo. É de agiotagem. Não digas isso. Isso é um spoiler do filme. Ah, pois é. Come on. Sim. Mas sim, mas a cena, sei lá, pois, e ainda assim é uma cena é real, sim, os cobradores de... O pessoal de cobradores de dívida, a agiotagem é das piores cenas que há, não é? Acho que é assim do maior degredo humano ser agiota. Sabes o que quer dizer degredo? Degredo é tipo exílio, vai, pode degredo exílio, tipo... Quem okay, pode ser, eu és, acho. Quando és... Eu não tenho... Ostracizado num sítio. Isso aqui é degredo. É o... Pronto, eu vou usar outra palavra, peço desculpa, não... Eu acho que as pessoas, então, a maior parte das pessoas usam mal a palavra degredo. Eu provavelmente, como se aprender linguística, são os falantes que fazem a língua. Sim. Ou seja, se os falantes começam a usar uma palavra com um certo sentido, yeah, a palavra ganha esse sentido. Uhum. Portanto, esse sentido existe de certeza. Yeah. Estou só a dizer, como eu aprendi que degredo era isso, cada vez que alguém diz degredo, yeah, fica a pensar que é isso. Yeah. Confundas. Sim, pronto, mas tipo... Claro. Sim, acho que sim. Acho que ser agiota é das piores coisas que um ser humano pode ser. Ok, mas também pode ser obrigado a ser agiota e não ter outras... Sim, não estou a acusar o Jorge, estou a acusar o patrão. E mais, e séries? Mais triste ainda é alguém ter que ser o intermediário do agiota, não é? Porque não tem outra opção. E séries? E séries? Não. Vi BoJack Horseman, tudo. Gostaste, foi? Adoro. Man, estou desesperado pela quarta temporada. É das melhores coisas que eu vi até hoje. Não curto assim tanto Rick and Morty. Porquê? Acho um bocado estúpido às vezes. Mas tipo, é fixe. Se calhar tem que insistir um bocado mais. Porque o início de BoJack também não é fácil. Estava a falar de duas séries que eu vi e disse, pronto, é isto. Quero mais. Vou continuar. É pá, BoJack. Logo a primeira. BoJack Horseman é provavelmente... Sim, dá-me mais. É isto que eu quero. É exatamente isto. Exato. BoJack Horseman é das minhas cenas... Neste momento é claramente talvez a minha série favorita de sempre. Ok. É. Não tenho visto mais coisas para além disso. Tenho visto uns movies na net. Quais? Tenho visto... Vi há pouco tempo... O Duarte mostrou-me uma curta... Não sei, é uma curta portuguesa, mas eu não me lembro qual é o realizador. Que é aquela em que aparece o Norberto Lobo como protagonista. Não sei. O Norberto é protagonista. Não sei. Não me lembro qual é o realizador. O Duarte mostrou-me e é o fixe. Era, curti o Achei o fixe. Não lembro de mais. E música? Música, novo disco do Mac DeMarco. Okay. Please, sempre. Mac, sim, neste momento já não há dúvida. Acho que o Mac é o primeiro grande lendário que vai ficar eternamente para a história, assim, da geração dele, vá, por assim dizer. Do pessoal desses anos que saiu daí. Mas é. Geração dele? Só seja, sim, whatever. Ele não há de ser muito mais novo do que o Ariel Pink, por exemplo. Sim, mas apareceu noutra altura, sei lá, apareceu noutra altura. Ok. Sim. Eles não devem ter 10 anos de diferença, não devem ter a diferença entre os dois, não devem ter. Pai, e o Mac DeMarco não é assim tão mais velho que eu, na realidade. Provavelmente. Pá, sim, eu sempre achei o Big Ol' Mac o maior patrão e acho que este disco é só a continuação do quão incrível ele é. Ok. É pá, que são canções bué bonitas. são canções mesmo boas. Ele agora parece que ficou mais crescido e perdeu aquela loucura toda do chorus e do delay e não sei o quê, e ficou assim, parece que resumiu assim um... Pá, agora já sou um gajo crescido. Está aqui, estás a ver, assim, sem grandes cenas, isso, e não perdeu nada com isso, e é bem bonito. Curto bem que a Onda Level seja claramente tipo uma versão beta da Chamber of Reflection, é tipo a evolução da Chamber of Reflection, e acho que é fixe, man, e tem um grupo web, pá, o disco é todo muito bom, acho que é incrível. Another One para mim já tinha sido assim dos melhores discos, já está assim no top assim, dos meus discos favoritos da vida. Sério? Yeah, acho, porque é, para mim, vale por aquela simplicidade das canções, tipo, não há nada ali fora do sítio, ele não tem medo de estar sempre a falar da mesma coisa e dar sempre a dar a volta à mesma coisa, mas sempre de uma forma fresh, tipo, eu gosto bem disso, tipo, tá tão bem, está tudo tão bem, tipo, são canções tão simples, tão bonitas, está tudo tão no sítio, não há nada ali que esteja mal, estás a ver? E este disco é só uma continuação um bocado mais à voz disso, já é um bocado a arriscar mais, já tem mais canções, já tem algumas assim mais fora, assim mais fora do sítio. Eu acho que nesse aspecto até é uma comparação fixe tipo com o M, porque o M também fez um bocado isso. Não é sentido só de um sentido de progresso, estás a ver? Sim, o M no último CIS tem um disco tipo, bau, ué, está aqui, tipo, não há como não gostar canções em banda, rasgo, assim, e aqui tipo, o que ele faz é, o M tipo, fez mais canções, tem umas canções que já são um bocado mais diferentes e um bocado mais arrojadas, e os arranjos já estão todos num nível mais tipo mais épico, estás a ver? Acho que é uma evolução semelhante, se bem que em termos estéticos, pronto, o Mac fez um bocado ao contrário, foi tirar coisas, mas o efeito eu acho que é o mesmo, estás a ver? O efeito eu acho que é o mesmo. Pá, isto depois fala-se de música e a coisa, o entusiasmo, tudo da minha parte, o entusiasmo fica automaticamente, tipo, sim. Que é, por acaso, a única cena sad deu-se que eu sinto de ter mudado de casa. Ok. Que é tipo, eu adoro viver com as pessoas com quem vivo, são tipo assim das minhas melhores amigas. Primeiro é bem difícil porque eu tenho uma vida completamente diferente da deles, por fazer o que faço, e às vezes é bem complicado. Desculpem, pessoas que vivem comigo, eu amo-vos muito, mas... Ninguém vai ouvir isto. Ah, eles vão, deles. Eles vão, porque eu vou obrigá-los. Nunca vão ouvir isto. E vão. Desculpem, pessoas que vivem comigo. Mas sim, eu adoro, só que é bem difícil. É bem difícil, porque tenho um pá, é bem difícil conjugar, tipo, essas coisas. Mas é isso, mas tipo, eu adoro viver com eles. Mas por outro lado, também sinto que vai falta, tipo, olho para o Xabi e para a Teresa dos Mighty Sands, que estão a viver com o Formiga dos Cave Story, que agora está a viver cá. Formiga dos Cave Story. Okay. O Gonçalo Formiga e o Granjo. E tipo, só aquela mood e aquele hangout, tipo, estás a dizer, tipo, de chegar a casa e estás com alguém que faz o mesmo que tu e. Yeah. Isso às vezes sinto falta. Mas ao mesmo tempo é bué da bom ter a ver com estas pessoas, porque também me puxam um bocado para esse lado mais... Não perco tanta noção, que é o problema também muitas vezes de vivermos neste assim, ambiente de pessoal da música, é que estás sempre numa cena ué crazy, tipo, perdes ué às vezes a noção do que é ter uma vida mais ou menos regrada em termos de horários, não tanto de trabalho, porque aí temos que ser regrados porque não temos opção, mas de horários, tipo, percebes, e de cumprir coisas com uma certa estrutura, porque normalmente não interessa bem, para nós não interessa bem que dia da semana é que estás, interessa é quando é que tens concerto, ou quando é que tens que ensaiar, ou quando é que podes ir fazer festa e estar com os amigos, porque no dia a seguir estás na boa, estás a ver. Portanto, ao mesmo tempo também é bom, porque me mantém-me mais com uma vida um bocado mais lúcida. Bom, olha, muito obrigado. Obrigado. Estás a mandar um passo bem, as pessoas estão a ver. Sim, as pessoas estão a ver. Yeah. Nós não vamos nada continuar a conversar a seguir a isto. Beijinhos. Thank you.